Começa agora! Começa agora! Começa agora! Bodega! Bodega! Bodega! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! O programa mais desgraçado do seu rádio! Do seu rádio! Bodega do Maguila! Na apresentação dele, Ian José Silva! Alô, galera que me escuta! Depois de um longo e tenebroso e causticante inverno, estamos de volta com a Bodega do Maguila! Comemora, Brasil, para a alegria de poucos e raiva de alguns! Estamos de volta! E demos um salto no tempo, porque o último episódio foi gravado em que? Julho do ano passado? Já estamos em 2020? Olha só como o tempo passa rápido e também, devido a vários afazeres, várias coisas que me atrapalharam, não deu para gravar o episódio 9, mas antes tarde do que nunca, estamos de volta aqui com a minha, com a sua, com a nossa Bodega do Maguila, e hoje com novidades, quadro novo, notícias novas e também explicações, né? Por que que demorou tanto tempo para sair o episódio 9? Tudo vai ser explicado no decorrer do programa. Enfim, muito obrigado pela sua audiência desde já. A locução, a edição, trabalhos técnicos, seleção, roteiro musical, minha e Anjos da Silva. E, sem mais delongas, vamos à mensagem do dia de hoje. Mensagem do dia. Pois é, meus amigos, a mensagem do dia de hoje trata sobre persistência. Persistência que é uma virtude do ser humano ainda mais inerente no brasileiro. Brasileiro, dizem que o brasileiro não desiste nunca. Há vários fatos que comprovam esta teoria. Mas e quando a persistência não surte efeito? Será que vale a pena? Porque assim, todos sabem, né? Quem me ouve sabe que o último episódio da Bodega, no último episódio que a gente gravou, eu falei que estava planejando levar este programa pro rádio, rádio físico mesmo. E de fato eu fui, levei o projeto até a rádio comunitária daqui da minha cidade, Fronteiras. Claro que não nos moldes que ele está aqui, é um pouco mais light, né? Mas mantendo a essência do que eu faço aqui. E tava tudo certo, tava quase tudo encaminhado, porém apareceu porém, lá em Brasília, que diz que não pode solicitar alteração de programação de rádio nos três últimos meses. Eu acho que isso foi conversa pra boi dormir, foi só pra me engambelar. Mas mesmo assim eu não me abati. Ainda quero levar a Bodega pro rádio, e tanto que, graças a Deus, embora eu não seja digno, hoje estamos transmitindo o nosso programa pela Rádio Metrô, e se tudo der certo também estaremos transmitindo por outra web rádio que ainda está por definir. Mas assim, a situação tá feia, né? Possamos dizer assim. Não trabalho atualmente, tô sem verba nenhuma. Tô correndo atrás, claro, a gente sempre corre atrás. Mandei currículo pra várias empresas, mandei currículo pra Teresina, mandei currículo pra Picos, mandei currículo pra puta que pariu, e nada, nada, nada. Participei de uma seleção do Cred Amigo e nada, nada. Fui eliminado na primeira etapa, naquela parte lá de se autodescrever pro público, sabe? Eu acho que meio que me sabotei também. Eu não me ajudei e isso contribuiu pra que eu não fosse chamado, mas de toda forma eu tentei e também comecei a ser revendedor de apostas, né? Apostas online, não deu certo, ninguém apareceu para apostar. Todo mundo que eu conhecia também já trabalhava com isso, então mesmo que nada. Agora eu tô vendendo cartela de bingo, ver se dá algum faturamento, né? Se não der também, não tem problema, a gente segue, a gente continua. Tentei também, acredita, eu fui bater até na porta do Paraíba pra entregar meu currículo, só que aí os caras disseram que eles não aceitam currículo lá, você tem que fazer uma prova e tem que levar praticamente todos os seus documentos, desde o momento que você nasceu até a sua... Até o momento atual você tem que levar todos os seus documentos, estar trajando uma roupa adequada, roupa social, sapato social, tem que tirar bigode, cabelo, barba, enfim, é toda uma série de exigências lá, eu peguei e desisti. Assim, a mensagem é basicamente essa: quando a persistência se torna ineficaz, é hora de você reavaliar, ver realmente que se aquilo vale a pena, né, pra tua vida, ou se não vale, e se você quer realmente apostar naquilo. Se você quer, continue, mas se planeje, não vá fazer nada por intuição não, que é pior. Então você se planeja aí, né, traça suas metas, pode ser que você alcance, pode ser que não. É como a história do gato de Schrödinger, que eu sempre falo aqui. É 50% de chance de dar errado, 50% de chance de dar certo. Então, se você não tem nada a perder, então vai fundo, cara. Se você acredita mesmo que é capaz, que consegue, vá lá. Pode ser que dê certo. Agora, se não der, não vai ser motivo também para o mundo acabar, né? Você não vai virar um coronga da vida e botar a culpa na sociedade. Então, é isso aí. Persistir, mas sempre se reavaliar, se policiar para ver se realmente tá surtindo efeito você persistir naquilo ou não. Porque daí podem até surgir oportunidades, sei lá, para você empreender, né? Começar um negócio próprio, quem sabe? Se bem que é aqui no Brasil, especialmente aqui na minha cidade, começar um negócio próprio é pedir para se fuder, porque você abre um comércio bem aqui, em menos de um mês já tem 5, 6 pessoas copiando o que você faz. É o caso aqui de um colega que até foi estudo de caso nosso, na época que eu era técnico de administração, tava estudando, que ele abriu um espetinho e era bem cordial com os clientes, atendia, chegava, era amistoso. Aí, em menos de um mês que ele abriu, tinha 4, 5, 6 espetinhos ali próximos, em pontos diferentes aqui da rodovia, que corta a cidade, e aí ele foi obrigado a se mudar para outra cidade que não tinha esse tipo de empreendimento. Enfim, é isso aí, né? A mensagem do dia de hoje, meio confusa aqui, feita na hora, mas envolve isso daí. Também para explicar um pouco por que eu não apareci, não dei as caras por aqui, mas acho que agora está tudo explicado, né? Enfim, essa é a mensagem final que eu deixo. Se tu tem algo que tu quer realmente fazer, persista, corra atrás. Agora, se não der certo, não custa nada tentar de novo, né? Você não tem nada a perder. Esta é a minha mensagem, este é o meu recado aqui, na sua Bodega do Maguila, que já está no ar. Bodega do Maguila. Muito bem, meus amigos, são 19 horas e 44 minutos, hora oficial da Confederação do Equador. Esta é a sua Bodega do Maguila. Para você que não me conhece, está me ouvindo pela primeira vez, eu sou José Silva e seguiremos juntos pelos próximos 50, 60 minutos, dependendo aí de quanto durar a nossa edição. Abrindo a parte musical do nosso programa, vamos começar aqui, aliás, começando muito bem a bodega de hoje, com um sucesso do ano de 2007, que muita gente não lembra, tá enterrado lá no fundo da memória, mas a bodega serve para isso, para resgatar, para trazer de volta lembranças de tempos bons ou tempos ruins também, através de músicas. Músicas que hoje nas rádios não tocam com frequência. Enfim, para começar a nossa bodega de hoje, nós vamos abrir com Pepe Moreno e a música do Menino de Rua. Alô, Pepe Moreno, tá me ouvindo? E depois, em sua sequência, a gente toca Falcão, Marcondes Falcão Maia e a música Oportunidade Única. São 19 horas e 45 minutos aqui na sua Bodega do Maguila. Alô? Alô, tá falando? Quem tá falando? Aqui é meu filho, eu posso falar com você? Oi? Posso falar com você? Nossa, o moleque de rua vem ligando. O que foi, Pepe? Moleque de rua vem ligando aí. Dá o tanque. Dá outro. Quer beber? Não. Deve ser moleque de novo. Alô? Alô, tá falando? O que você quer, moço? Eu quero cantar uma música pra você. Você quer uma música pra mim, é? Você vai cantar pra você? Deixa, eu tô com o teclado ligado, vou soltar a batida e você canta, vai. Tá legal, tá legal. Escuta aí, beleza? Há um tempo, hein? Tá ouvindo aí? Tá legal. Quando eu mandar você cantar, você canta, tá? Um, dois, três, vai. Canta. Tô ligado pra você. De um orelhão aqui da rua, pra pedir para o senhor que me tire da rua. Você tem muito valor, Pepe Moreno, por favor, conta um pouco da sua. Você tá ouvindo, Pepe Moreno? Que nem canal. Tô ouvindo. Não, canta, vai, tá legal, vai. Foi no centro de São Paulo, próxima, vai! Quando eu ando pelas ruas, os carros me derramam, batem minha carrocinha, todo mundo só reclama. Ninguém quer ser meu amigo, vivo correndo perigo, sinto que ninguém me ama. Garotinho lindo, eu tô gravando, tá? Me dá uma força, me grita a rua, decorei. Canta pra mim, vai, tô ouvindo, canta. Minha vida desse jeito, não escondo de ninguém, a tristeza no meu peito, acho que é feliz também. Meus olhos choram fumaça, durmo no banco da praça, enquanto o guarda não vem. Oh, Pepe, me ajude. Ei, rapaz, não chora não, moço. Ó, a música é muito bonita, viu? Tenho fé na mãe de Deus, toda noite eu penso a ela, vamos destino, me dê outra vida bela, pra me voltar a sorrir, me leve embora daqui, virando em doce ninho dela. Tenha fé em Deus que você vai encontrar sua mãe e seu pai. Tô rezando por você, vou lhe ajudar. Quando vai me ajudar? Venha logo me buscar, me faça esse favor. Sou um garoto de rua, sei que não tenho valor. Se você me ajudar, eu prometo lhe estudar, e um dia ser doutor. Se você me ajudar, eu prometo lhe estudar, e um dia ser doutor. Vou te ajudar, olha. Como é teu nome? Alô? Alô, menino? Menino! Alô, alô, alô, alô, alô. Bodega do Maguila. Da sombra, água encanada, três quartos, uma suíte, ônibus na porta, cozinha, jardim de inverno, independência completa de empregada, financiamento da Caixa e sem nenhum trabalho. Vem pra Caixa você também. Garagem para dois carros, lavanderia, quintal com cacimbão, toda isolada, portão branco de ferro e campainha, banheiro, biblioteca toda forrada, financiamento da Caixa e sem nenhum trabalho. Vem pra Caixa você também. Dispensa, taco nos quartos, móvel embutido, esquadria de alumínio anodizada, poupança facilitada e sem deságio. Vizinha num centro espírita e quase em frente da delegacia, financiamento da Caixa e sem nenhum trabalho. Siga o rumo da venta, ou então pegue um atalho, e você chegará à casa do caralho. E você chegará à casa do caralho. Thank you. aí, você ouviu Marcondes Falcão Maia, um dos mais célebres cearenses de todos os tempos, uma das cabeças mais abençoadas de todo o Ceará, e a música Oportunidade Única, essa música que teve a participação de Xangai. E antes, abrindo a sequência, a gente tocou a música do Menino de Rua, Pepe Moreno e o Menino de Rua, essa música que fez muito sucesso no ano de 2007, e foi graças a ela que eu conheci o YouTube. Na época do Ofo Chico, no Domingo Legal, com o Gugu, agora saudoso Gugu, que Deus o tenha, eu conheci o YouTube porque a música do Pepe Moreno era a mais tocada, virou um hit do YouTube naquela época, né? E foi a primeira vez que eu ouvi falar, mencionar no YouTube, foi através do Domingo Legal. Muito antes de eu ter acesso à internet, muito antes de eu ter uma internet boa o suficiente pra rodar um vídeo sem travar. Enfim, são as músicas, né, que embalam o Brasil, que adoçam os ouvidos da nossa audiência. Aqui na sua Bodega do Maguila são 7h46 agora. Muito bem, são 7h46 ainda e nós vamos mandar aqui alguns alôs pra galera. Aquele abraço. Vamos mandar alôs, vamos mandar abraços pra todo mundo que escuta o nosso consagradíssimo programa. São poucas pessoas, mas eu sei que todo mundo escuta aí, é bastante fã e tava esperando aí o episódio novo sair. Agora finalmente está acontecendo. It's happening. E nós vamos mandar um abraço aqui pra galera do podcast Metrópole, podcast Metrópole do qual eu faço parte. Se você ainda não escutou o podcast Metrópole, meu amigo, você perdeu um tempo valioso de sua vida, porque o podcast é muito bom. Eu não digo isso porque eu faço parte, mas é porque realmente é bacana de ouvir, é bom de se escutar. Tem lá o Metro Show, as entrevistas que o Tashima, eu, o Mielão fizemos com várias pessoas, com várias personalidades. Recentemente saiu aí a entrevista com Plebeus Ociosos, né? O Ademir 1 da Plebeus Ociosos. Infelizmente não pude participar porque meu Grand Prime, né, meu celular, acabou dando pau. Ele tava na carga e queimou e não tem mais conserto e eu não consegui reinstalar o Discord pra poder participar. Mas assim que puder eu volto aí e volto a gravar também o podcast Metrópole, tá certo? Mandar um abraço aqui pro Marcelo, o Ademir também da Metrópole Litoral, o Tashima, Cisco, Mielão, Natália, Sávio, toda essa turma boa, o Gabriel, o William Penteado, toda essa turma bacana aí do podcast Metrópole. E você vai lá no Spotify, Google Podcast, no YouTube também, procura podcast Metrópole, você vai encontrar aí. E tem vários episódios, tem o Cuco Beleza, as paródias do Mielão, enfim, você procura aí que você vai encontrar e é show de bola. Sou eu que estou indicando e com certeza vocês vão gostar. Enfim, seguindo com os abraços, vamos mandar abraços também para a turma da TL que acompanha a gente. Um abraço ao Yuri Rafael de Fortaleza. Alô Yuri, um forte abraço pra ti, meu caro. Um abraço também pro Wendel Gabriel de Fortaleza, pro Nagos do Recife, também para o Leonardo Recap de Belém, para o Malino Comunica, Rui Guilherme Filho também de Belém, um abraço para o Ramon Gonçalves de Marituba, Pará, um abraço Ramon, um abraço para o Gleison Brana de Itacoatiara, Amazonas, que acompanha a gente. Amazonas, terra da TV A Crítica, e hoje, né, terça-feira que eu tô gravando aqui, estreou o Alerta Nacional com o Siqueira Júnior na TV A Crítica, na rede TV, aliás, já pela TV A Crítica era transmitida e agora também pela rede TV. Vamos ver quanto tempo dura, né, eu espero que seja muito. Agora pode esperar que a crítica, né, a crítica da TV A Crítica vai cair muito em cima do Siqueira Júnior, e especialmente por causa da baixa audiência. Já vão dizer, ai, por quê? Ah, eles não disseram que iam bater a Globo? Cadê? Tomar no rabo, velho. Sinceramente. O cara nem começou ainda, vocês já querem sepultar o programa, homem. Monte a merda. Enfim, seguindo aqui com os abraços, que eu tô enrolando muito, mandar um abraço aqui também pro Ademir da TV Palmas. TV Palmas, afiliada da Rede Metrópole no estado do Tocantins. Um abraço, Ademir da TV Palmas, que eu não sei teu nome até hoje. Só sei, só conheço como Ademir da TV Palmas. E também pro resto da galera da Metrópole, né? Corisco, da qual eu faço parte. Eu e o Lucas Farinelli também. O grande arroba Lucão Lixão também emprestou sua voz aí pra vinheta da TV Corisco. A Maré Sol, o DJ Vanderlei, o Jornal Metrópole, o Metro Games, Mielão, Sávio, Metro Bahia, tem ajudado muito a gente também na divulgação da bodega. Mandar um abraço aqui também ao Ronald Luiz, lá de São Luís do Maranhão. São Luís do Mará. Um grande abraço, Ronald Luiz, meu grande amigo que me ajudou aí bastante também na divulgação da Bodega do Maguila e que apresenta o Sabadão na Metrô, todo sábado à noite aí na Rádio Metrô, que você ouve através do link abre.ai/radiometrô ou também pelo Radiosnet. Só procurar lá Rádio Metrô que você encontra e passa a ouvir toda a nossa programação. Manda um abraço também ao meu grande amigo Alex Fernandes de Arari, Maranhão, ele que vem cobrando desde julho do ano passado, o episódio 9 da Bodega do Maguila, e aqui está Alex. Um abraço para você. Enfim, abraços dados, alôs dados. Vamos seguindo com o nosso programa. São 7 horas e 52 minutos aqui na sua Bodega do Maguila e nós vamos agora ao nosso novo quadro. Todo dia um quadro novo nessa merda. É isso aí. E agora, revivendo os áureos tempos da radionovela aqui na nossa Bodega do Maguila, estamos estreando hoje o Rádio Fanfic. As fanfics mais absurdas da TL e do Twitter, narradas por este que vos fala. É isso aí. Então, vamos agora com o nosso novo quadro, o Rádio Fanfic no ar. A partir de agora, sob a chancela comercial do Plano Assistencial Descansa Militante, está no ar Rádio Fanfic. As histórias aqui contadas foram retiradas de prints de tweets postados pelo perfil Aconteceu Pra Caralho, @acontececaralho. @debelenlopes, 11 de janeiro de 2020. Acabei de fazer um teste de mineiridade com minha filha. Soltei a queima-roupa. Cessar sessões, páginas avás. Ela, aos 4 anos de idade, fleumática. Passa não, papai. Que orgulho. Emoji de coração. @KRIBSHNA, 12 de janeiro de 2020. Bateram no carro da minha amiga do nada, aí ela saiu puta. Porra, tá maluco, caralho? Batendo no carro dos outros assim? Aí o cara... Calma, amor. Não é batida, não. É assalto. Ah, então tá. @Rafa_Train, 8 de janeiro de 2020. Hoje, minha sobrinha me disse: Tio, por que o Trump jogou bomba no moço lá do Irã? Ele não fez nada, ele estava lá quieto. O Trump é um perigo para a paz mundial e ele não gosta de crianças. Manuela, 11 anos. Eu não soube o que responder. Sob a chancela comercial do Plano Assistencial Descansa Militante, você ouviu na Bodega do Maguila. Rádio Fanfic. Bodega do Maguila. Muito

chorei de emoção. Sabendo que você traía o meu coração, aí foi que eu decidi tentar de uma vez te esquecer. Você foi alguém que eu amava e só me fez sofrer. Aí foi que eu decidi tentar de uma vez te esquecer. Aí, você ouviu Adelino Nascimento e a música A Surpresa da Carta. E antes eu toquei pra você, Banda Líbanos e o sucessaço Siga Seu Rumo. Esta que foi uma regravação da música de mesmo nome, né, do conjunto argentino Pimpinela. Fez muito sucesso nos anos 70 e eu lembro dessa música especialmente porque aqui, quando eu tinha uns 7 anos, passou um circo aqui em Fronteiras que os palhaços faziam um número, uma esquete que tinha essa música. Era tipo um casal, né? Os palhaços interpretavam um casal ao som dessa música. E eu e meus colegas ficamos repetindo a mesma coisa dos palhaços por mais de um mês. Enfim, é lembranças boas, né? Tempo que não volta mais. Eita porra, entrou... Ah! Entrou um negócio no meu olho, meu Deus! Ah! Merda! Ah! Ô, merda! Ah, o bicho caindo aqui. Esse tempo agora chuvoso. É, bicho caindo de lâmpada. A pessoa não tem mais sossego, eita porra. Ah! Pera ainda. Por motivos técnicos, interrompemos nossa programação. Muito bem, problema resolvido. E nós vamos dando aqui prosseguimento à nossa bodega em Brasília. São 8 da noite em ponto. Bodega do Maguila. E agora a pauta de todos os jornais, de todas as conversas, independente do lugar onde você estiver, é o tal coronavírus, né? Esse coronavírus aí que surgiu na China, ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe se foi realmente algo natural, se foi contraído de animais ou se foi algo fabricado, né? E que já tá surtindo aí grandes efeitos malignos em todo mundo. Já tem, se não me engano, 100 mortes oficiais, mas eu não duvido que o número passe de 2.000. Porque a gente sabe que a China gosta de mascarar números, né? E outra coisa que chamou a atenção acerca desse coronavírus foi a história lá do hospital, que disseram que iriam construir em 9 dias um hospital de campanha para as vítimas, né? Os casos suspeitos deste novo coronavírus. E no fim das contas, viu-se que não era bem 9 dias, né? Que haviam acelerado um pouco o prazo. Já tinha gente usando... esse hospital aí pra dizer, ah, porque as obras no Brasil demoram, e realmente demoram. Agora, obra em 9 dias de um hospital com todos os equipamentos, Eu acho que nem o gênio da lâmpada consegue, quanto mais a China. E assim, muita gente brincando, muita gente fazendo meme acerca aí desse coronavírus, mas eu acho que realmente é um negócio sério. Assim como foi a gripe aviária, assim como foi o H1N1, a gripe suína, todo mundo lembra. Do pânico que foi naquela época, álcool gel, todo mundo usando álcool gel, usando máscara. E agora já tem um caso suspeito em Minas, né? O ministro Mandetta da Saúde confirmou já que tem esse caso suspeito e ninguém sabe realmente que proporções isso vai tomar. Mas de todo modo, o Brasil já deve estar tomando suas providências, né? Já devem ter chamado a Esther Tigresa e o Blusão para comparecerem lá na Fiocruz e doarem seus corpos à ciência, porque com o tanto de vírus mortal, com o tanto de bactéria, com o tanto de DST que eles têm, o fato deles ainda estarem vivos torna eles imunes a qualquer coisa. Então, o que é o coronavírus para a Esther Tigresa e para o Blusão, né? É impressionante. Então, eu acredito que a vacina aí para o coronavírus já deve estar surgindo aí nos laboratórios da Fiocruz e com certeza deve ser disponibilizado em breve. Ah, meu Deus. Agora, aquela questão. O governo diz que o Brasil tá pronto para combater o coronavírus, mas sei não, cara. Sei não. Brasil, um país continental como é o Brasil, com tanto de vetores que existem, porque tem macaco que transmite raiva, macaco que transmite febre amarela, morcego que transmite raiva, morcego também que pode transmitir esse coronavírus, como já foi falado, que surgiu da China porque as pessoas estavam comendo sopa de morcego. O mosquito da dengue também. O rato que transmite a leptospirose. Enfim, vários outros vetores. Cachorro, gato. O brasileiro não tá livre, então é torcer e rezar para que esse coronavírus passe longe e que não venha realmente se instalar em definitivo aqui no Brasil, como foi o caso do Zika, como foi o caso da chikungunya, que não deram certo em seus locais de origem, mas proliferaram como nunca aqui no Brasil. Outro fato relevante que merece destaque, esse já é um pouco mais antigo, mas que eu queria falar ainda, é sobre a matéria lá que aquele tal Anderson França, da Folha de São Paulo, aquele colunista, escreveu acerca do chamado silêncio de artistas como Simone Simaria, Maiara e Maraíza, o Whindersson Nunes, por causa da demissão lá do secretário de Cultura Ricardo Alvim, Alvim os Esquilos. E foi uma fila da putagem aquilo ali. Ninguém sabe se ele fez de propósito ou se alguém sabotou, mas de todo modo foi uma fila da putagem aquilo ali, não dá pra defender. É fato. Agora o indivíduo vem e diz, esse tal Anderson França, que pelo simples fato dos caras não se manifestarem acerca dessa demissão, que eles são automaticamente nazistas, porra. O que diabo isso tem a ver? É porque agora, obrigatoriamente, todo artista tem que declarar um lado. Ah, porque você não se posiciona, você é bolsominion, ah, você não sei o quê. E é sempre pro lado da direita, nunca é pro lado da esquerda. Pode reparar, viu? Eu sou direitista, mas eu tento olhar as coisas de um lado, de um modo mais igualitário, mas não dá, velho, não dá. A balança é desequilibrada demais. E aí, fizeram até uma charge da Maiara e Maraíza, com uma suástica no braço, coisa totalmente ridícula e muito mal desenhada aquilo ali, até eu faço melhor. Eu que não desenho há mais de 5 anos, mas ainda assim eu faço melhor do que aquilo ali. E a reação foi imediata, né, todo mundo reclamando, as próprias Maiara e Maraíza se posicionaram repudiando a matéria da Folha. O Whindersson Nunes também mandou a Folha se fuder, com razão. Mas o indivíduo lá, se achando por cima da carne seca, ainda diz lá, mete meio mundo de termo terminado com ista e fica por assim mesmo. Ah, meus amigos, sinceramente, esse Brasil não é pra principiantes não, viu? É uma piada. E não é a primeira vez que um artista é massacrado simplesmente por ficar quieto, ou por não apoiar nem A nem B. Tivemos aí vários casos em 2018. Eu não duvido que em 2022 a situação piore. E ainda tem 2020, eleição municipal, mas isso não influi tanto porque é esfera municipal. Esfera municipal, artista de nível nacional, eu acho que não tem tanta influência assim. Mas pode ter certeza que a tendência é piorar. E eles estão certíssimos em querer processar. Porque se a pessoa fala essas merdas e sai vitoriosa sem passar pelo tribunal, vai ser meio que uma espécie de passe livre para que outras pessoas façam a mesma coisa e até coisas piores, digam coisas piores. E de certa forma isso enquadra aí no crime de injúria, né? Chamar o nordestino de nazista é de fuder, viu? Te contar, o Whindersson fez bem aí em mandar a Folha se fuder. Eu não assisto o canal do Whindersson tem um bom tempo. Eu assistia no auge dele, mas deixei de assistir, mas não deixei de admirar o cidadão que ele é. Veio da merda que é aqui o Piauí e conseguiu notoriedade nacional. E é realmente uma pena que pessoas como ele tenham que se submeter a esse tipo de coisa, passar por esse tipo de coisa. É realmente triste. E não só ele, vários outros artistas também que vêm sendo massacrados aí. Gustavo Lima, Eduardo Costa, as próprias coleguinhas também. É triste, cara, triste. Porque de uns tempos pra cá, a imprensa deixou de noticiar pra simplesmente virar opinião. O jornalista agora, ele não passa mais o fato, ele dá opinião. Ah, não, porque tem que mostrar os dois pontos de vista da história. Beleza, mostre os dois pontos de vista da história, mas não venha querer meter o seu no meio não, que tu faz a piorar a situação. Mas tem muita gente que não aprendeu isso ainda e se acha a dona da razão só por ter um DRT ou por ter um diploma de jornalismo e aí sai falando as merdas que fala, achando que não vai ser responsabilizado. Eu acho é bem feito pra esse Anderson França, eu acho é bem feito. Enfim, vamos deixar de lariado e vamos tocar música, que é o que o povo gosta de ouvir às 20 horas e 10 minutos aqui na sua bodega do Maguila. Mandando um abraço aqui novamente ao Ademir da TV Palmas, que pediu a música de Theo Santana, Gary Gary, e nós vamos tocar pra ele. Tocar a música, não vou pensar merda não. E depois aqui, fechando o bloco, a gente atende ao pedido do Yuri Rafael de Fortaleza, Ceará, que pediu a rainha do forró Eliane cantando Brilho da Lua. São 20 horas e 11 minutos aqui na sua bodega do Maguila. Olha aí, palmas à tua música. Theo Santana, um arrasta boba. Vou chamar a Gary Gary pra gente farrinhar. Vem cá, Gary Gary, vamos lá, Gary Gary. Vem pra cá, Gary Gary, vamos bota pra quebrar. Eu vou comprar uma caixa de latinha. Vou chamar a Gary Gary pra gente farrinhar. Vem cá, Gary Gary, vamos lá, Gary Gary. Vem pra cá, Gary Gary, vamos bota pra quebrar. A Gary Gary é a minha gatinha. A Gary Gary gosta mesmo é de zoar. A Gary Gary quando toma uma latinha fica toda assanhadinha e começa a rebolar. A Gary Gary minha gatinha, a Gary Gary gosta mesmo é de zoar. A Gary Gary quando toma uma latinha fica toda assanhadinha e começa a requebrar. Vem Gary Gary, vem cá Gary Gary, vamos lá Gary Gary, vamos bota pra quebrar. Vem Gary Gary, vem cá Gary Gary, vamos lá Gary Gary, eu gosto mesmo é de zoar. Vem Gary Gary, vem cá Gary Gary, vem pra cá Gary Gary, vamos bota pra quebrar. Vem Gary Gary, vamos lá Gary Gary, vem pra cá Gary Gary, gosto mesmo é de zoar. Vou chamar a Gary Gary pra gente farrinhar. Vem cá, Gary Gary, vamos lá, Gary Gary. Vem pra cá, Gary Gary, vamos bota pra quebrar. Eu vou comprar uma caixa de latinha. Vou chamar a Gary Gary pra gente farrinhar. Vem cá, Gary Gary, vamos lá, Gary Gary. Vem pra cá, Gary Gary, vamos bota pra quebrar. A Gary Gary é a minha gatinha. A Gary Gary gosta mesmo é de zoar. A Gary Gary quando toma uma latinha fica toda assanhadinha e começa a rebolar. A Gary Gary é a minha gatinha. A Gary Gary gosta mesmo é de zoar. A Gary Gary quando toma uma latinha fica toda assanhadinha e começa a requebrar. Vem Gary Gary, vem cá Gary Gary, vamos lá Gary Gary, vamos bota pra quebrar. Vem Gary Gary, vem cá Gary Gary, vamos lá Gary Gary, eu gosto mesmo é de zoar. Vem Gary Gary, vem cá Gary Gary, vem pra cá Gary Gary, vamos bota pra quebrar. Vem Gary Gary, vamos lá Gary Gary, vem pra cá Gary Gary. O brilho da lua sobre o mar. Aí você ouviu o Brilho da Lua na voz da rainha do forró Eliane, pedido aí do Yuri Rafael de Fortaleza, Ceará. E antes, abrindo a sequência, eu toquei Tel Santana e o Melô da Gary Gary, a pedido aí do Ademir da TV Palmas. São 20 horas e 11 minutos aqui na sua Bodega do Maguila. Obrigado pela sua audiência. Muito bem, 20 horas 12 minutos e nós vamos pondo um ponto final aqui no episódio 9 da nossa Bodega do Maguila. A você eu agradeço pela sua audiência, pela sua paciência, você que me acompanha pela Rádio Metrol, muito obrigado pela sua audiência. Desculpa se o programa não foi de seu agrado, tá? Mas não estamos aqui para agradar a gregos e baianos, né? Não dá para agradar todo mundo, então a gente só faz aqui o nosso trabalho. Isso aqui é um hobby, na verdade, né? Nem nada profissional, eu tô gravando com um celular Alcatel, pra vocês terem ideia. E vou editar isso aqui no computador, num PC velho de que, uns 10 anos de uso já. Então, eu acho que esse programa realmente é um milagre dele acontecer, com as condições que eu tenho. Mas mesmo assim a gente leva em frente. Deixar aqui as minhas redes sociais, pra você que não me segue ainda no Twitter, @IanJoséSilva. Siga lá, acompanha as merdas que eu falo, eu comento sobre tudo, sobre rádio, sobre TV, sobre minha vida também, e várias outras coisas lá. Muitos besteróis também. Você segue lá, @IanJoséSilva no Twitter. E os meus canais do YouTube, Enciclopédia do Rádio, o meu canal principal, onde eu posto vários materiais de rádio que eu venho gravando ao longo desses anos, né? Prefixos, trechos de programas, comerciais, enfim. É realmente uma enciclopédia do rádio brasileiro, porque a gente vai documentando várias coisas que acontecem. E também tem o Kik Putovski, que é o meu canal de montagens, edições, YouTube Pulps, mashups, YouTube por PMVs e outras merdas lá que eu faço, e também este canal que com certeza você deve estar acompanhando por ele, é o canal Ian José Silva, meu canal pessoal, onde eu posto, além da bodega, cronologias de vinhetas, trilhas brancas e outras coisas mais relativas à TV do Piauí e do Brasil, tá certo? Enfim, vamos chegando aqui ao final da nossa bodega. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua atenção, pela sua desatenção. Pra encerrar, nós vamos tocar aqui um dos maiores cantores do Brasil, sem dúvida, e essa é uma das melhores músicas já criadas em toda a história da música. E essa eu ofereço especialmente pro meu amigo Caio César Pontes, lá de Vitória, Espírito Santo. Ele que é bastante fã do Benito de Paula, e nós vamos tocar aqui a música Meu Amigo Charlie, para encerrar com chave de ouro a bodega do Maguila. A você, eu deixo o meu forte abraço e até a próxima oportunidade. Eu não sei quando vai sair o próximo episódio, então até a próxima, porque eu vou me embora. Ei, meu amigo chá. Bahia de Caetano, nossa gente boa. Se você quiser, vou lhe mostrar a lebre mais bonita do Imperial. Se você quiser, vou lhe mostrar meu Rio de Janeiro e o nosso carnaval. Meu amigo Charlie Brown. Bodega do Maguila.